Nós leremos a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Nós leremos até o versículo de número 5. Marcos, capítulo 2. Leremos a partir do versículo 1 até o versículo 5. Marcos, capítulo 2. Nos diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui para ouvirmos a tua voz. Fala ao nosso coração, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, nós vamos falar nesta noite a respeito de salvação, né? A respeito daquilo que o Senhor, ele tem capacitado a igreja dele a falar ao mundo. O Senhor mesmo tem capacitado a igreja a falar do quê? A falar de salvação, a falar de vida eterna. Nós não temos uma outra palavra para apresentar ao homem necessitado neste mundo, a não ser a boa palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E a boa palavra do Evangelho de Jesus Cristo é que ao homem é dado uma oportunidade de salvação, uma oportunidade de vida eterna. Mas a igreja que Jesus constituiu, ela tem sobre si agora a graça, o poder do Espírito Santo para testemunhar desta salvação, para convidar, para falar ao homem que ainda é tempo oportuno de salvação. E nós lemos aqui, nesta noite, uma palavra até conhecida da igreja, a respeito de um fato muito bonito. Quando eu leio isso, eu tento visualizar na minha mente o que estava acontecendo, porque foi algo maravilhoso. Diz a palavra que Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, que era uma cidade onde Jesus habitou por um tempo, e ali ele operou muitos milagres, muitos sinais maravilhosos. Então, toda vez que ele estava em Cafarnaum, nós lemos na palavra que sempre se ajuntava grande multidão. Né? Mas diz assim: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Aqui nós podemos ver algo maravilhoso na palavra, que é o testemunho. Como é que soube-se que Jesus estava em casa? Soube-se porque se falou daquilo, não é verdade? Porque uns foram falando aos outros: olha, Jesus está aí em Cafarnaum. Ele está em casa. Né? Então foram se falando a respeito de Jesus estar naquele lugar, estar naquela cidade, estar naquela casa. Jesus está ali. Então foram se falando. Aí diz no versículo 2: e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então veja só, houve um testemunho, houve uma evangelização, por assim dizer. As pessoas, elas foram falando umas às outras a respeito de Jesus, de que Jesus estava no lugar. Então foram se achegando muitos, e é maravilhoso porque foram se achegando tantos que a casa se encheu, né? Que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E aí Jesus então anunciava-lhes A palavra. Que palavra que Jesus anunciava? A palavra de salvação. A palavra de vida eterna. O testemunho dele mesmo, porque Jesus ele veio a este mundo para trazer ao homem salvação. Para trazer ao homem vida eterna. Para falar do grande amor de Deus por todos os homens. E era isso que Jesus estava fazendo ali, naquela casa, em Cafarnaum. E é o mesmo que Jesus está fazendo aqui nesta noite. Nesta noite. Jesus está falando com cada um de nós a respeito do grande amor de Deus por nossas vidas. A respeito da sua grande obra de salvação. Que obra é esta de salvação? A obra de salvação de Jesus foi o próprio sacrifício de Jesus em favor da nossa vida. Jesus morreu por cada um de nós para que nós pudéssemos ter a esperança de vida eterna, a certeza de vida eterna. Se temos hoje certeza de vida eterna, é porque nós entendemos que Jesus morreu no Calvário para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Então todos encheram a casa, mas aí nós vemos algo maravilhoso acontecendo. E vieram ter com ele, com Jesus, ali naquele lugar, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. Então, quatro amigos, né? Muito bons amigos, por sinal, porque não é qualquer pessoa que faz isso. Então, eles tinham um interesse, eles ouviram falar que Jesus estava no lugar, eles sabiam quem era Jesus, que Jesus era um homem de poder, que operava sinais maravilhosos. Então, eles resolveram trazer um paralítico àquela reunião, àquele lugar, porque eles tinham fé no coração, esses quatro. Eles sabiam que se o paralítico estivesse diante de Jesus Cristo, ele seria curado. Então, havia muita fé no coração daqueles quatro e havia também muito amor para com o seu amigo, que era paralítico. Então, eles não mediram esforços. Eles vieram, aí diz assim no 4, e não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Olha, muitas vezes nós queremos estar diante de Jesus, muitas vezes. Mas há muitas ocasiões que a multidão nos impede de estar com Jesus. E multidão aqui era muita gente mesmo. Mas multidão no sentido espiritual, nós podemos entender como as muitas coisas que muitas vezes ocupam a nossa própria vida, nos impedindo de estarmos diante de Jesus. E por aí nós podemos enumerar muitas coisas. Por exemplo, nós podíamos hoje estarmos ocupados com os nossos próprios afazeres na nossa casa. E que não há nada de errado nisso. Mas em sabendo do culto, você mediu esforços para estar na presença do Senhor nesta noite. Porque você reconhecia e sabia que Jesus tinha uma palavra para o seu coração. Então você veio à casa nesta noite. A casa do Senhor nesta noite, você passou pela multidão das coisas que se apresentou diante de você. E assim foram com relação a esses quatro, porque eles viram a multidão, mas ainda assim eles perseveraram. Eles perseveraram. E é maravilhoso quando a gente visualiza isso. Eles fizeram o quê? Eles descobriram o telhado onde estava. Eles foram na casa. Então, a porta não tinha como, Não tinha como entrar com um paralítico, quatro homens levando um outro paralítico numa cama. Então, eles descobriram o telhado, eles subiram, Eles se esforçaram, Eles se esforçaram, eles fizeram força. Porque subir é sempre algo trabalhoso, difícil. Agora, imagina subir quatro carregando um numa cama. Tinha que haver, então, uma sincronia naquilo tudo. O esforço tinha que ser conjunto. Tinha que haver comunhão entre eles. né? Tinha que haver entre eles um mesmo entendimento para poder todos carregar com segurança aquele homem. E por um buraco, então, que foi feito no telhado daquela casa, eles baixaram o leito em que jazia o paralítico diante de Jesus Cristo. Diante de Jesus Cristo. Isso fala com a nossa vida a respeito, amados, do nosso interesse em trazer as pessoas à casa do Senhor, em convidar, em falar do amor de Jesus, em falar do testemunho de Jesus operado na sua própria vida. Nós temos que fazer isso, porque o chamado de Jesus para a nossa vida é para a salvação nossa, mas também é para nos enviar para alcançarmos outros no seu nome. Não é isso que nós aprendemos na casa do Senhor? Então nós somos alcançados pela salvação de Jesus. O Senhor operou milagres distintos na nossa vida. Cada um tem uma história, cada um tem uma experiência. Mas agora, sabendo quem é Jesus, nós não podemos esconder isso daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão no mundo. Então, por exemplo, você encontra um amigo angustiado. Você encontra um amigo, uma amiga triste. Que palavra você tem para essa vida, senão a de que Jesus pode alegrar o coração dela? Nós temos que fazer isso com ousadia em espírito, né? Nós temos que falar, olha, Jesus, eu estive assim como você, mas Jesus pôs alegria no meu coração. Mas Jesus removeu a angústia da minha vida. Então é o testemunho nosso, é o nosso interesse pela salvação de outros, que aqui está sendo mostrado através de quatro vidas que amavam com grande amor aquele homem, né? E é maravilhoso quando você lê assim, Jesus vendo a fé deles, né? Jesus viu a fé que estava no coração daqueles quatro amigos, né? Jesus viu a fé deles. Então, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, ao homem que não se movia, disse assim, filho, perdoados estão os teus pecados. É esta a bênção maior que o homem pode alcançar na sua vida. É o perdão dos seus pecados. A maioria das angústias do homem, e que muitas vezes o homem não se apercebe, é o peso do pecado sobre a sua vida. Os homens vão às análises, e nós não estamos falando contrário a isso, porque é algo também bom, a psicologia é muito bom, mas os homens, eles se angustiam nesta vida, e eles carregam um peso sobre os seus ombros, que a psicologia não remove da vida dele. Só Jesus remove a angústia, o peso do pecado de sobre a vida do homem. E o homem gasta o seu dinheiro nessas coisas e não resolve. E não resolve. E ele acumula muito mais peso, muito mais angústia na sua vida, porque ele começa a perceber outras coisas e vai se ajuntando isso tudo sobre os seus ombros, que chega um momento em que ele não suporta. E nós vemos isso com clareza. Outro dia, mesmo ouvi uma notícia de um casal em Tampa, que tinha uma filha de 6 anos, uma outra filhinha de 9 anos. Este casal ali em Tampa, eles tiraram a sua própria vida. Graças à misericórdia de Deus, eles não tiraram a vida das crianças. O marido matou a esposa, depois se matou. Então, é essa angústia que o homem carrega dentro dele. É o peso do pecado sobre a sua vida e das muitas angústias desta vida. Muitas das vezes, a angústia pelo material, a angústia pela falta de um trabalho, a angústia por não ser bem-sucedido, muitos carregam isso. A angústia nos relacionamentos que não dão fruto, que não vão bem. E o homem não sabe como resolver isso. Mas nesta noite, cada um de nós aqui tem essa certeza. A certeza de que Jesus pode resolver isso. Jesus tem poder para operar sobre a vida do homem, que permite que ele opere na sua vida. Então houve aqui um interesse por parte de quatro amigos. Esse mesmo interesse tem que existir na nossa vida como igreja de Jesus Cristo. Um interesse pela salvação do homem angustiado. Pela salvação daquele que está lá fora e que ainda não ouviu de que Jesus resolve. De que Jesus é a solução, sim. De que Jesus é vida. De que Jesus alegra o coração. De que Jesus restaura. O testemunho de que Jesus cura. Né? De que Jesus cura. O irmão contou um testemunho bonito demais essa semana a respeito de uma criança que convidou uma pessoa e ficou tocando ali na porta. A pessoa não atendia. E ela dava um espaço de tempo e batia de novo na porta. E a pessoa não atendia. Até que um momento a pessoa atendeu. E ele disse a essa pessoa que Jesus salva. Jesus salva. E essa mulher, ela foi ao culto à noite. Era uma pessoa já idosa, ela foi ao culto. E ali no culto ela contou o testemunho de que ela estava com uma corda amarrada e toda vez que ela tentava pôr a corda no seu pescoço, ela ouvia o bater da porta. E ela tirava. Aí ela tomava coragem de novo para aquele ato. A criança lá batia na porta. E foi fazendo assim, ela não conseguiu mais. Até que enfim ela resolveu atender a porta. E ali a porta ela ouviu de uma criança que Jesus salva. Então essa é a obra que Jesus quer fazer através da nossa vida. Falar do seu grande amor. Falar da sua grande salvação. E nós como igreja do Senhor, nós temos que ter amor pelo homem que vive nesse mundo. Nós não temos que desprezar ninguém que vive no pecado. Seja qual for o pecado, não temos que desprezar ninguém. Do contrário, nós temos que amá-lo, nós temos que orar por ele e temos que levar uma palavra de Jesus à sua vida. Amém? É essa a palavra do Senhor para a nossa vida. Foi algo maravilhoso este milagre, porque Jesus não só perdoou os pecados daquele que era enfermo, paralítico, mas Jesus também curou. Jesus curou e disse assim àquele homem no versículo 11. No versículo 11 ele diz assim: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Nunca tal vimos. É assim mesmo. As coisas impossíveis são as coisas que Deus tem operado através da igreja de Jesus. Da igreja que deixa o Espírito, né, se mover. Né? E não há nenhum homem poderoso, mas Jesus é o poderoso. É Jesus quem cura, é Jesus quem efetua os milagres. Nós não fazemos nada, nós só somos vasos nas mãos de Deus para operação conforme a misericórdia dele. Amém?